os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Os Beatles foram uma banda formada em Liverpool, Inglaterra, no final dos anos 50. Na primeira metade da década posterior, obtiveram notoriedade, até hoje inédita, para uma banda de rock, com o lançamento de uma série de hit singles, tais como Love Me Do, em 62, She Loves You, e I Want to Hold Your Hand, em 63, Can't Buy Me Love, e Hardest Night, em 64, Help, Yesterday, em 65. Os garotos de Liverpool, como eram chamados John, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, não apenas arrastaram multidões a estádios lotados para os seus mega shows, mas também influenciaram as vestimentas, cortes de cabelo e forma de ser dos jovens daquela geração. Foi esse sucesso estrondoso que inspirou a criação do termo Beatlemania. Mas a grande revolução musical causada pelos Beatles ainda estava por vir. Beatles, Day Tripper. 1965. Now Bob V, Devil War Angel. 1961. Devil or angel, I can't make up my mind. Which one you are, I'd like to wake up and find. Devil or angel, dear, whichever you are, I miss you, I miss you. Miss you. Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I'll go out of my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I need you, I need you, I need you. You look like an angel, your smile is divine, but you keep me guessing, will you ever be mine? Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I've made up my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I love you. Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I've made up my mind. Devil. Dupla americana formada por Bill Medley e Bob Hatfield, ambos nascidos em 41, eram definidos como perfeitos, righteous, por eles mesmos. No início da carreira, a dupla chamada de The White era apenas uns cantores em busca do sucesso, até conhecerem o produtor Phil Spector, que deu aos rapazes um dos seus maiores hits, a música You've Lost That Loving Feeling. Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. 1964. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. You're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something. Thank you. down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. Average e sem resquis. 1964. Osmond, too young. Yeah.

Yahoo! Agora é a hora da música country. California Group, Somebody's Knocking. Somebody's knocking through that damn knee. Lord, it's the devil. Where do that get me in? I heard about it, but I never dreamed he had the riding blue jeans. Well, somebody's talking. It's good friends and me. Your face and my face, where is we will be? I get it. Na distante Noruega, terra de navegantes nórdicos, duas crianças cresciam juntas e sonhavam com a fama. Sabiam que em Londres o sucesso os aguardava, mas foram rejeitados de início, tendo de batalhar arduamente por um futuro incógnito. Em 84, o sonho materializou-se na música Take On Me, inicialmente um fracasso de vendas. Mas os rapazes não desistiram e no ano seguinte relançaram a canção numa nova versão, juntamente com o videoclipe que foi um sucesso no mundo todo. Ahá, Take On Me. 1985. Irene Cara, Fame. 1980. We'll be right back. Gino Vanelli, Live Inside Myself. 1981. Level 42, Lessons in Love. 1987. Hey. A sensual Jennifer Lopez tornou-se, em meros 5 anos de carreira, a atriz latina mais bem paga de Hollywood. Filha de porto-riquenho, mas nascida em Nova York em 70, Jennifer iniciou sua carreira como dançarina na série cômica I'm Love Color e apareceu em diversos videoclipes antes de se tornar uma cantora e atriz de sucesso. Jennifer Lopez, If You Had My Love. 1999. Just One Last Day Without You. 1990. Care, you're always there when there's no getting over that rainbow, when my smallest dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, it's a lonely place. It's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no getting over that rainbow, when my smallest dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Touch me and I end up singing. Trouble seem to up and disappear. You touch me with the love you bring on. I can't really lose when you're near. When you're near, I love with all my friends. Forgotten half their promises, they're not unkind, just hard to find. One look at you and I know that I could learn to live without the rest. I found the best when there's no getting over that rainbow, when my smallest dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. When there's no getting over that rainbow, Lavin, and Sing But the Ordinary. 2002. To sleep, it's my lullaby.